tua rocha. A forma fria que você me respondia parecia um sinal. Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente, você é diferente, até da diferente. E de todas as bocas, a sua é outro nível. Deitei em outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear e eu liguei. Era pra te odiar e eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso. E se você ligar, era pra bloquear e eu liguei. Era pra te odiar e eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. E se você ligar, eu caio de novo. O melhor repertório do Brasil, Marcílio Lopes. Aparecia um sinal. Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente, você é diferente, até das diferentes. E de todas as bocas, a sua tentei outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear e eu liguei. Era pra te odiar e eu amei. Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. E se você ligar, era pra bloquear e eu liguei. Era pra te odiar e eu, era pra ser ruim, mas eu achei gostoso cair. E se você ligar, o ML quer de novo. Alô, Jean, bora bravo.